Após a passageira nave da companhia ainda agora, está autorizado o pushback do portão 3 para o táxi. Teste após a passageira nave da companhia ainda agora, autorizado o pushback para o táxi do 2065. A Eco passa 5 mil pés para 4 mil pés, abaixo do estudo está a critério. O presidente tem frequência alta para a coordenação. Até a próxima, você, Maiaco. 96, bom dia. Bom dia, 3896, tráfego avistado, Kenegão no 04, por gentileza confirme, trem baixo travado avistando, senhor. Avistando, baixou e checou, praticamente 1.800 metros, então 3896. Pouso autorizado no pistão no 0, vento calmo. Teve pouso, então 3896. Meia 323, chame Recife no 2510, alterno no 28, decimal 35. Cinco no 96, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado o final do procedimento ILS6 no 0P, Salvador, reporte estabilizado. 2014, aqui vem, informarei. O Pelo 2171, mantenha a posição, guardão. Zona 394, completa final do procedimento LS3, torre 98, decimal 6 dúvida. Sim, 896, no solo 05, libera pista próxima interseção à direita, chame solo, frequência 1, 2, 1, decimal 1. Direita 2, 1, 1, até 386. Salvador, bom dia, Golo 394, ILS da 10. Bom dia, Golo 394, continua a aproximação, aguarde transição de pouso, Kenegão no 04, confirme se avistando já. Está visual. Gente, tráfego já avistado, continua a aguarde transição de pouso. Está aguardando o Golo 394. Golo 394, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento 260 graus com 029, Kenegão no 04. Pouso, pista no 0, Golo 304. Bank 7GBS, 7-1, confirme esse visual com o Bank 737 da companhia, agora curta final, pistão no 0. Visual. O 2-1-7-1 após a passagem do tráfego que pousa a linha, mantém pistão no 0, utilizando o manobra de exame de uso possível. O 2-1-7-1. Repetiu, após o pouso da aeronave, vai alinhar e manter aguardando o 2-1-7-1. Segue Iri Alfa, do ponto de espera da pista 10, chame torre 18 decimal 6, QNH 10 no 4. Sente, Iri Alfa, ponto de espera, 102.6, 1014, gol 2060. Gol no meio, no 9, posição 09, posto de estacionamento. Autorizado, chame para o táxi. Bom dia, Gol 0094. 094, acena identificação, desça para nível de voo 120, confirme desvio por quantas milhas? 120, milhas não tem não, porque tem vários cúmulos aqui, não tem criança, pode estar lá, pode mandar. Não tem problema, reposto quando em condições de voar ou Itapa ou Duna. Polo 394 no solo 08, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 1. Salvador, boa, bom dia, Bolo 394. Aí, Alfa, chame extra Juliette, Bolo 394. Alfa, 3296, segue Juliette, portão 06, 3296. Segue Juliette, 3296. Juliette, portão 06, 3296. Juliette 06, 3296. Então, Romeu, confirma intenção de pouso 10 ou 17? Torre Azul 5196, passa a Índia Serra. Azul 5196, bom dia, tráfego avistado, Quenegal no 04, continua a aproximação, aguarde a direção de pouso, senhor. Aguarde. Cinco, um, nove, meia, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo, Quenegal no 04. Livre, pouso 5196. Baixo principal em Alfa, no ponto de espera da pista 10, chame Torre Salvador, 118, decimal 6, QNH 104. Baixo em Alfa, 18, ponto 5, Montana, o azul, chame 04, o outro 1099. 394, um atendente da Juliette, aguarde. Após a aeronave da companhia, segue Juliette, portão 10. Quando a frequência 121, decimal 1. A direita, chamada 21, azul, 519. Tudo bem, tudo bom, prazer aí. Eu também. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Delta Del Romeo negativo, mantenha 3 mil pés, está sobrevoando setor de Itaparica, previsto corredor a 1.500 pés. 065, autorizado a decolar pistão 0, vento de 1.70 graus com meia dúzia de nós. Tem que autorizar a decolar pistão no 0 com 2.065. 094 da Gol, mantenha a Prod Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Na Prod Duna, 2 mil pés, 14, Gol no 0 no 4. Papá, papá, Julieta, tem o meu controle? A sua. Estação de decoração, curve à esquerda, proa 080, o limite será a radial 300 Salvador. 080, agora 300 Salvador. Ou 2171 no controle? Tá, escuta, 2171. Ok, já vai manter presente pro por mais quantas milhas? 20 milhas, 2171. Decolado ao Zuno 4, chame agora o controle Salvador na frequência 1 no 9, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. Trato, chama na 7198, voo 2065. Direita até o Romeu, então curva direita na proa sul. O limite dessa proa será a radial 270 Salvador. Direita sul, 270, agora 3. Proa de Salvador, gol 2065, passando 1910 na salva ou não? Gol 2065, está sob contato radar, suba para nível de voo 360, após 2 mil pés, vai direto Leda, após Leda, Mótima. Sente, autorizado 360, Leda, Mótima, gol 2065. Gol 2171, após desvios, pela Pro de Mótima. Ok, após desvios, Pro de Mótima, 2171, obrigado. Autorizaria Pro a 150, tem que ser a 180, por direto para o Leda, direto para o autorizado, 150, direto até o Romeu. Graças. Controle, está presente o gol 2065. Efetua desvio a nossa direita da rota. Proa 260 inicialmente. Por torno de 10 milhas e depois volta para interceptar o Valeda. Tente, 260, 10 milhas, autorizado de desvio, zona 095, reporta ao término. Tente, reportará. É a sua navegação na sua orientação, pode falar, gol 2165. Tente. Decolado 107, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, senhor, bom voo. 198, obrigado, bom domingo, gol 16, 19. E quando multiplicar a razão de subida do 2065? Sente. Controle, bom dia, gol 16, 19. Gol 16, 19, está sob contato radar, subiu para nível de voo 360. Subiu com razão máxima de 2.500 pés por minuto. Após 2.000 pés, vou direto Leda. Após 2.000, autorizado Leda, razão máxima na fila 2500, gol 1.699. Papai de Leda, seu Romeu, está afastado 1 a 3 milhas. Oeste da posição Duna, resta uma navegação na Pro de Duna. Julieta, seu Romeu. Na Pro de Duna, rodão. Controle gol 2065. 065, prossiga. Teria condição, está presente 10 milhas e após uma mótiva? Trate coordenação com o Centro Recife, mantenha para os desvios do Gol 2065. Tente, mantenha ele a 2800. Gol 1184, pronto, cópia? Gol 1184, autorizado Recife, via preso 17, o nível 370. Decolagem da pistola 0, primeira curva à esquerda, subida Pucajão, Maracaju. Aciona 5422, transponder 119.8, frequência do controle de Salvador. Copiado, 370, autorizado, conforme o nosso 7, sobra 10, sai da Pucajão, Maracaju. Gol 184, correto cotejamento, parte pronto, chubeque sonamento. É 5 após desvio, vai Mótiva. 7 após desvio, Mótiva, gol 2065. Chamado procedimento da LSC, a parte estabilizada. Batalha estabilizada, gol 90. Destaque. Fora, tá na faixa. 2065, chame Recife, correção. Gol 2171, no chame Recife, na 2590, alterna no 2835. 2590, 2835, gol 2171. Firma. Centro Romeu, afirmativo, da presente desça para 2 mil pés, ajuste no 0-1-4, autorizado a final do procedimento de LSX, reporte estabilizado. Ah, reporte estabilizado, Romeu. Estabilizado no 0-1-4. No 094 da Gol, completa final do procedimento, seu Renan 8, decimal 6. 2-6. O 2065, controle. São mais 5 milhas para curvar. Gente, reporte ao Centro Recife, quando em condições de voar morte, vou chamar agora os mesmos da frequência 12590, alterno 2835. Confirme a primária, gol 2065. 12590, 125 decimal 10. 72510, gol 2065, chamará e informará. 1184, prossiga. 1-0-9-4, final, passando o externo. Perdão, gol no 0-9-4, tráfego avistado, que negar agora no 0-1-4, continua a aproximação, agora a distribuição de pouso, eu tenho chuva leve na segunda metade do campo. Você poderia confirmar o vento? Vento agora de 1,60 graus com 0,4 nós, por gentileza, confirme se avistando o trabalho estrelado. Ainda não visual, mas baixar trabalho. Confiado no 094, continua a aproximação, reporte avistando, já. Quatro. 014. 514, que é o ponto de espera, 2 de lado. Direto até o Romeu, completa final do procedimento, torno 8 do sinal meia dúzia. 18,6, Romeu. Papa Juliette até o Romeu, passando a dona na sua. Copiado Juliette até o Romeu, número 2 para pouso, continua a aproximação, chama externo. Chama externo, Romeu. Papapá, Oscar Lima Alfa, Sol Salvador, prossiga. Qual é o pátio que se encontra aí, a pista que decola, o Oscar Lima Alfa? Agora não, senhor. A chuva somente na segunda metade da pista para o litoral, mas a chuva já vem chegando, mas ainda não chove no aeroporto. Grato. Torre, bote de gol 184.0 da BEM, para o gol 184, mantém a posição no ponto de espera já. Mantendo. Realmente. Oscar Lima Alfa, correto cotejamento. Confirmo, que é o meu com o meu alternativo. Gente, Oscar Lima Alfa para o acionamento. E o táxi com a torre 118 decimal 95, ajuste ao time 0 no 4. 21 decimal 1. 21, obrigado. Papá, papai, Juliette, Hotel Romeu, continua a aproximação, aguarde pista livre, já. Eu sei pra cancelar e 17. Gente, confirma esse visual com o campo? Afirma. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, plano cancelado agora, os 2-5, autorizado curva à esquerda, base pela direita, pista no 7. Chamo de base para o final, pista no 7. Tem base travada, papapá, Juliette, Hotel Romeu. Romeu, baixado, travado, já ingressando na base. Gol 1184, autorizado alinhar e decolar da pista no 0. Vento 120 graus com 05 nós, que negão no 0 no 4. Pista 10 graus, decola, vinda pra cima. Salvador, nossa, né? 6140. Pelo menos 4-0, Sol Salvador, prossiga. Eu sou Maceió 390. Pelo menos 4-0, tenho aprovado 350. Copia ou aguarda a coordenação? Copia, 350. Pelo menos 4-0, cruzado Maceió, via cruzando 7, Orágua, pós direto. O nível 350, levando 1-0, primeira curva esquerda, subida Pucajã, Maracaju, 5435, outro fundo, 119, decimal 8, frequência 28, comandante. Confirma o transponder? 5435 no transponder. Ok, estamos autorizados para Maceió, decolando da 10, curva esquerda, saída é a Puca, transição Caju. É, 5435, transporte 198, o ponto de saída, o nível 3-0, primeiro aeroporto uniforme do Luno 7, e o Urago, e depois direto no Maceió. 6140 na ponte 8, centro da Maica. Também 140, correto, pode pushback solamente. Passará. Papai Juliette, Hotel Romeu, no solo 27, autorizado, backtrack, chama ele vendo taxiway Romeu. Para o Forte do Bata, Juliette, Hotel Romeu. Tá bom. Quatro, decolado aos 28, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, bom voo. 198, bom. 51 da Pituba, confirme setor de sobrevoo, regressa a Salvador. O setor de Pituaçu, aguarde para chamar a torre. Controle Salvador, bom dia, gol 1184 decolando, cruza 3, eu. 1184 está sob contato radar, voo para nível de voo 370, após 2 mil pés voo direto Jama, após Jama Aracaju. Tem, confirma a altitude, pode? É, 5 mil pés? 6 mil, já pode voar da presente, Jama. Ah, positivo, então leva Jama, obrigado. De 101, chame torre 18 do sinal meia dúzia. Confirma, Guardião. De 101, está autorizado para seguir o litoral sul, chame agora a torre 18 meia dúzia. Seja autorizado, Guardião 01. Guardião 01, continue a aproximar. Correção tráfego ainda 9, estado, prossiga. Guardião 01, aproxima. Guardião 01, chame no farol de Itaponte. Chama no farol. Papá, Oscar Lima Alfa, livre táxi, chama interseção, papá. Guardião 01, chame na curta final para o Graer. O vento agora é de 080 graus com onda 09, que negal no 04, Guardião 01. Onda 04, você vai na curta final, Graer. Oscar Lima Alfa, pronto para ingresso? Para ser a novena Mike Alfa para lançamento de paraquedista, tipo Mike 6, confirme código transponder acionado e quantas pessoas a bordo? Para 142, confirmando, vai ser o lançamento ocorrerá no nível de voo 05? Gente, acione o código 0142 modo normal, informe que ainda não possui contato com radar com o seu traço. Acredito que o mesmo ocorrerá quando passar 2 mil pés. Já recebo o modo alfa, suba para nível de voo no 05, o Whisky Lima Eco. Zerona, considere seu solo 3-3, vai estacionar frequência livre, com descanso. Lima Alfa autorizado ingresso, chame alinhado e pronto para decolagem de pista na 7, Oscar Lima Alfa. Chama 2685, alterna 12545. 2685, 2545, 1184. Falou, estacionamento 63. 6140, no 8 para posicionamento. 6140, autorizado, forte, UPA. Autorizado, chama o táxi, senhor. 6140. Não, o 6140. Afirma, chama 6140, autorizado, reporte pronto, táxi. Chama táxi, senhor, 6140. Salve Salvador, no 648, da Ghost, da Mike, da ONU. Alfa, devido à degradação do campo, o meteoro nos informou agora que o teto está de 800 pés a 1000 pés, com visibilidade de 2,500 somente. O senhor deseja manter a posição, aguardar para a liberação de pelo menos um visual especial com 1000 ou 3000, ou deseja voltar ao hangar? O orça de malta, senhor, a orça, a direita, e aguardar alguns minutos. Copiado Alfa, mantém então a posição na taxiway Oscar e aguarde o próximo. Novo nível copiado? 350. Volume 648, correto cotejamento, reporte pronto, pushback sonamento. Chamará quando pronto, pushback sonamento, no 648, obrigada. Taxi, Oceané 6140 com 73 a bordo, 330 alterna Recife. Fundo 73, 330, Recife, gol, Oceané 6140, autorizado táxi a parte 1 no Índia, ponto espera pistola 0, chameto em 118 decimal 6, o ajuste é o chameto em 1,0,4. 18,6, chama ponto espera Oceané 6340. Salvador, Oceané 634010, pronto. Escreve por gentileza, matrícula. Oceané 6140, desculpa. 6140, autorizado linhagem decolar da pista no zero, vento variável com 2 nós, que é legal no zero, no 4. Livre, decolagem no zero, Oceané 6140. M1140, decolado aos 42, chama agora o controle de Salvador, frequência 1119.8, senhor Gongol. 098 da volta, 62, 63, 6140. Zero, após desvios, vou SAP. Controle de Salvador, Chané 6140. Chané 6140, está sob contato radar. Eu para nível de voo 350. Após 2000 pés, voe direto Jamo. Após Jamo, Aracaju. Após 2000, Jamo, Aracaju. Chané 6140. Chané 6140. Em caso de desvio de formação, execute-os pela direita, em função de tráfego na vertical de Mata de São João, efetuando paraquedismo, passando agora o 075 para 105. Gente, ao desvio para a direita, 6140. Gente, para informação, o tráfego agora encontra-se na posição de 11 horas, 26 milhas, tráfego com deslocamento sul, mantendo, passando nível de voo 080 para 105. Está sendo tráfego 6140. Contrário, autoriza a prova de Maceió para o 6140. 6140, vai de coordenação. Tá. Seria melhor também para evitar desvios. papapá, Oscar Lima Alfa, condições melhoradas agora do aeródromo, pagando mil pés de teto com 3 mil de visibilidade. O senhor solicitaria um visual especial junto ao controle? Só um momento, aguarde para a coordenação. A Lima tem pista no 7, Oscar Lima Alfa. Então 3435, desça para nível de voo no 3A, que é legal, no 0 no 4. Salvador, um bom dia, Azul 1197, Papa. Azul 5197, Alfa, confere, está pronto quase? Azul 5197, utilizado Campinas. Via Pedro 10, Cubá, Via Pedro 16, Posmo, após, conforme o do plano. O nível de voo 320, decola da 10, primeira curva direita, saída São Vuma, Leda, Mótiva, controle Salvador, operem 119.8 e transponder ao 5451. Azul A saída é São Vuno, Leda, Mótiva e o controle em 119.8. O Azul 5197, chame para o feedback do nome. Angústia que ele maior com coordenação com os tráfegos locais e de lançamento após para a descida. Pula, já. 0141-119-8, Oscar Lima Alfa, grato, bom dia. Bom dia. A 3425, desce até nível de voo 060. Controle é o papapá Oscar Lima Alfa. Papapá Oscar Lima Alfa, você me transponde 01141, mantém-se em condições visuais e numerais no corredor Xé, repartindo fora da barra. Repetirá no farol da barra, 0141 no transponder. O Oscar Lima Alfa solicita manter 500 pés no litoral, condição já passou, a chuva está ok, pode manter aqui, até zero. Oscar Lima Alfa, mantenha um no meu pés. Vai manter no mil, Oscar Lima Alfa. O Oscar Lima Eco, dessa parte de tráfego, reposta de nível de voo 035, confirma o estimado de homens no solo. 7 minutos com o menino solo, informará 3.510 o Estima Eco. 10. Mil pessoas, não copiei. Poderia repetir? favor, o vento para 1648, por favor. Vento agora de 240 graus com 049. Nós, Deus, separadores no pés, autorizado a final do procedimento Electric X-Ray, reporte estabilizado no localizador, que é legal no 014. São 3485, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, são 3485. Esquema Eco, na próxima vez, bem formado, em frequência da coordenação. Plano 395, bom dia, pronto, copo. Plano 395, cruzado São Paulo, Congonhas, VIPs 1-0 por base, após foto do plano, nível 360. Decolagem da pistola 0, primeira curva à direita, saída São Rumo, ali da Motiva, o transponder é o 5452, o controle de salvador 1-9-8. Muito bom dia, gol 1345, passa 1700 para 350. Confirma a aeronave? 1648. 1648, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída PUCA. Para 350 via subida PUCA, gol 1638. Papapá para Oscar Lima Alfa? Alfa. Oscar Lima Alfa, sei que seu transponder não recebeu mesmo? 01. Direita K 0141. Gente, acho que animal, fechar aqui, altimetria, confirma a atitude que está mantendo? Mano, meu bem. 7. 3485, segue tráfego 12 horas, 13 milhas, com 220 de grau de speed, Bang 738 da Gol. Desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento elétrico e reposto estabilizado no localizador. 2 mil pés, reposto estabilizado no localizador. Azul 597 autorizado, feedback funcionamento, chame o táxi. Lima Alfa, passando fora do seu posto, Regina, fora da barra. Lá para o convite do informal e frequente da coordenação. Uma dúvida, após eu vou decolar também, também isso não vai ser ideal, eu volto a chamar quando eu abandonar o treinamento em Veracruz com o novo plano, ou já vai monitorando a nível dos seus corredores, tá, até Morro São Paulo? Oscar Lima, qual é o sujeito que irá manter para ele hoje? Após eu chamar em 1.000 pés nos corredores. Seja Oscar Lima, se tiver condições, chame o controle salvador para poder coordenar com o controle de Léus. Grato, então, mas é mais tarde para estar livre, grato, ó, pelo alma. Quando eu faço 3, 9, chamei 3, 1, 8, 9, 6. Você, 2, 6. Afirmativo. 4, 3, 5, reduzir o velocidade para 2, 0, 0, 9, número 2 na aproximação. Reduzindo 2, 0, 0, 9, até 3, 4, 5. Azul 4207, deixa na chegada a bomba para 4 mil pés, que é legal no 0 no 4. Luna 648, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 1-2-6-8-5-2-5-4-5, gol 1-6-4-8, até logo. Normal a visibilidade pro gol 119. Visibilidade a 3 km, perto de 1000 pés. O vento agora no aeródromo de 260 graus com meia dúzia de nós. Papel operando o PAP no máximo, senhor. Papel operando o PAP no máximo, senhor. Gol no 395, utilizado o feedback funcionamento, chame táxi. Autorização para o gol no 094. 094, autorizado Fortaleza, via Peruzul 19, Bangu, direto a Buco. Após direto, nível 370. Decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda. Na subida, Momo, Cogbo, Froti. 5457 ao transponder. 1-9-8, controle do Salvador. Confirmação saída, Momo? Saída Momo, Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Cogbo, após prossegue Froti. Afirma aqui, o Momo, então autorizou 370, apesulou 1-0, Bangu, Descetera, Alucu. Decola da 1-0, curva esquerda, Momo, Cogbo, Porto, 5, 4, 7, responde 19, 8, bom. O gol 1-0-9-4, a primeira aerovia é o Peruzulu 1-9, negativa Peruzulu 1-0, o Peruzulu 1-9, após Bangu, direto a Buco e após direto. Negativa, Peruzulu 1-9, Bangu, DCT, Abucu, DCT. Gol 1-0-9-4, correto o cotejamento, chame pronto, pushback, sonamento. Salvador, a bordo, confirme. Aqui, 1-4, está autorizado. Paulo, voo no 739, bom dia, Libra. Voo no 739, bom dia, rechame antes da Juliette, voo no 739. Rechame antes da Juliette, voo no 739. Tá. Dá uma 3485, tráfego ainda 9, estado, Pinegão no 014, continua a aproximação. Reporte quando avistando o trem baixo travado, não chove agora sobre o campo. Pista molhada e aeronave que o precedeu avistou aproximadamente a 250 pés. Paciência 3485. Gol no 395, 182 a bordo, 4 horas e 10 minutos, Caléo. Qual seria o alternado ou gol no 395? Galeão. Gol no 395, livre táxi, Apache Luiz, aponto cara piscina 0 torre, 198 decimal 95, com ajuste altímetro no 014. Billy 14, táxi de Apache Índia e ponto espera com a torre hoje é 2895. Hoje é 1 no 8.6, desculpa. 2.6 então, 1 no 3.5, obrigado, bom trabalho. Agora é o mercado. Agora é o mercado. 9250, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2.20 mais. Agora com 3485 da descendo da RDC. Copiado 3485, siga a aproximação pedida conforme carta e chame agora o controle Salvador na frequência 119.8, 3485, confirme, foi alguma. Confirme uma batida repetida. 198 é o controle, informa que vento de 10 a 15 nós é cauda na final do ano zero. Cauda de 10 a 15 nós no final pista no zero, graças.